Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 21. Diz a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças ao Senhor. Sentai-vos. Hoje, no calendário litúrgico, celebramos, juntamente com todos os cristãos do mundo, o dia de Pentecoste, que fizemos a leitura da descrição do dia de Pentecoste ao qual nos referimos no livro dos Atos dos Apóstolos. É um dia importante na vida da Igreja, porque nós afirmamos a nossa fé no Espírito Santo de Deus. Reafirmamos a redenção que Jesus Cristo realizou com a sua vida, paixão, morte e ressurreição, completando este seu ministério, segundo as suas próprias palavras, com o envio do Espírito Santo. Então, nós celebramos a vinda do Espírito Santo. Com isto, o modo pelo qual Deus inaugurou a Igreja, que é através da descida do Espírito Santo, e o fato de Jesus ter completado a sua obra, que é feita pela sua encarnação, a sua vida, paixão, morte, ressurreição, ascensão e a vinda do Espírito Santo. Ele disse, ele mesmo, que enviaria para nós o Espírito Santo. E o fez. Entretanto, muita confusão tem sido feita em torno da pessoa do Espírito Santo. Como se o Espírito, por exemplo, desse privilégios a alguns, em detrimento de outros. Como se o Espírito Santo, por exemplo, tornasse pessoas mais santas do que outras seriam. Na verdade, tudo isto é manifestação de outro Espírito, que não o Espírito de Deus. Um espírito de vaidade. Ouvi dizer que igrejas inteiras se dividiram por causa do Espírito Santo. Pessoas que se julgavam melhores que as outras, mais santas do que as outras, mais puras do que as outras, e que saíram da igreja através de um cisma, fundando outras igrejas por causa do Espírito Santo. Estas pessoas, na verdade, usam o Espírito Santo para esconder a sua vaidade ou o seu sentimento de superioridade, para alimentar os seus erros, para dar as costas aos irmãos, para criarem a pior heresia que a Igreja durante todos os tempos reconheceu, que são os cismas. Quantas igrejas novas são criadas por dia? Por ano. Mil igrejas novas criadas por ano. É. O que nós podemos ver no dia de Pentecostes, quando a igreja estava reunida, lá na descrição dos Atos dos Apóstolos, é justo o contrário disso. Quando, fiel ao mandamento de Jesus Cristo, eles estavam todos juntos e reunidos. Todos juntos e reunidos, aí receberam o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não dá privilégios a ninguém. A primeira lição para a igreja nos dias de hoje é justamente lembrar que o alcance da ação do Espírito Santo é, antes de tudo, universal. Quando Pedro, tomando a palavra pelos 11 apóstolos, recita a profecia de Joel, ele nos fala desta presença do Espírito Santo como uma ação sem discriminação. Uma ação indiscriminada. Refere-se à descida do Espírito Santo sobre toda a carne como a realização da promessa que envolve todas as raças, todas as tribos, todas as nações e não somente um grupo, uma nação, um povo, como era o povo de sua origem, que achava que Deus era de sua exclusividade. Sem distinção de sexo, porque é para filhos e filhas, sem discriminação de idade, porque é para jovens e anciãos, sem distinção de classe social, porque é para os senhores e para os servos e para as servas. Esta é a profecia e este é o discurso. E esta é a inauguração da igreja. A igreja nasce sem discriminação. A igreja nasce sem distinções. A igreja nasce sem fazer diferença entre as pessoas. O Espírito Santo desceu sobre toda a carne. É que Deus se dignou a ser e a estar com todos. Todos devem ser respeitados e ouvidos. Todos devem ser recebidos e acolhidos. Todos devem ser amados e dignificados. Deus é Deus de todos e não de alguns. Não se pode, dentro da comunidade, discriminar os jovens, por exemplo. Eu, quando era jovem, eu ficava tão triste quando ouvia isso. Falava assim, ah, vocês são a igreja de amanhã. E eu queria ser a igreja de hoje. Porque os jovens, as crianças, os meninos, as meninas, Deus é o Deus de todos. E hoje eu estou tão contente que tem um monte de criança aqui dentro. Um monte de criança. Deus é o Deus de todos. Não podemos olhar com distinção a ninguém por causa da sua condição social, por causa da cor da sua pele, por causa do seu paladar político, por causa do seu gosto, por causa das suas preferências. Deus é o meu Deus, do jeito que eu sou, com as minhas preferências, e é o Deus de todos. É incompreensível que ainda existam igrejas que façam distinção entre as pessoas por causa da sua sexualidade. Eu estou muito contente de fazer parte de uma igreja que ordena as mulheres ao ministério. Porque Deus é o Deus de todos, e o Espírito Santo desceu sobre todos. E eu fico feliz de ver que na igreja de Corinto, as filhas de Filipe profetizavam, falavam movidas pelo Espírito Santo, ensinando as pessoas. Eu fico feliz porque a igreja de Roma conhecia Febe, que era uma dedicada diaconisa do Senhor. Ou então, como muitas mulheres, como Priscila, Trifena, Trifosa, Lídia e tantas outras, que estiveram à frente do anúncio do Evangelho, como a Santa Maria Madalena, que levou pela primeira vez na história a mensagem do Evangelho aos apóstolos. E eles não acreditaram. É desumano e é diabólico que se distinga entre pessoas e pessoas por causa destes detalhes que não nos definem. Na sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, na sua origem, animada pelo Espírito, é a comunidade dos fiéis, onde não há grego, ou bárbaro, ou homem, ou mulher, ou escravo, ou livre, mas o Espírito de Deus é tudo em todos. A segunda lição que nós devemos tirar desta passagem de Atos dos Apóstolos, do início da vida da igreja, é que o Espírito Santo está presente e somente está presente no coração da comunidade que, de maneira fiel ao mandato de Jesus, permanece unida e obediente. Quando alguém, supondo ser cheio do Espírito Santo, comete a heresia do cisma, ele pode estar cheio de qualquer outra coisa, menos do Espírito Santo. Porque não existe uma outra maneira de nós sermos cheios do Espírito, senão na fidelidade à palavra de Jesus Cristo. E o que que Jesus quer, senão que nós aprendamos a viver juntos? Quem dá as costas a seu irmão dá as costas a Jesus Cristo. Quem prefere separar ao invés de ajuntar, desculpem, dividir ao invés de unir, por causa da fragilidade das suas pequenas ideias, ele não sabe o que é viver no Espírito. Não se importa em dividir a igreja, porque é do mundo e carnal. E nunca conheceu o Espírito Santo de Deus. A marca principal do Espírito no meio da comunidade é a capacidade de, embora falando línguas diferentes, as pessoas tenham a capacidade de se entender e se compreender. Muitas nações estavam ali reunidas, mas todos podiam se entender, todos podiam falar, todos podiam ouvir, e apesar das diferenças, das culturas, das línguas, dos costumes, todos se entendiam. Nós podemos manter a nossa individualidade e as nossas adversidades e mesmo assim continuarmos juntos. Esse é o mistério da ação do Espírito de Deus em nós, um mistério que nasce da compreensão de uma palavrinha que nós damos e que conhecemos e que se chama amor. O amor une o que está separado, o amor junta além das diferenças. O amor nos faz reconhecer que, mais importante que os pontos de vista contrários, diferenças conflitantes, existe uma pessoa que é o Espírito de amor, que dignifica a vida de todos e que por isso mesmo é capaz de nos reunir nele. A terceira lição que queria deixar para encerrar, dessa passagem da Escritura Sagrada, é sobre o fruto da presença do Espírito Santo na vida da comunidade. Muitas pessoas erradamente pensam que estas manifestações exteriores é que marcam a ação do Espírito Santo: barulho, línguas estrangeiras, visões, terremotos, ventos. Mas a marca indelével do Espírito Santo na vida de uma comunidade é a sua disposição de fazer exatamente o que fez São Pedro após a descida do Espírito Santo: tomar a palavra e pregar o Evangelho. Essa é a marca da igreja. Essa é a marca da presença do Espírito Santo na vida da igreja. É a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Pregar a todos indiscriminadamente, pregar a todos e de uma forma inteligível, inteligente, para que as pessoas possam compreender aquilo que se diz. O fruto do Espírito na vida comunitária é essa disposição para o serviço, anunciando que aquele que os homens assassinaram, Deus o fez Cristo e Senhor, que a ação deste Espírito que vivificou a vida de Jesus tirou-o da morte para a vida. Este mesmo Espírito age no coração da comunidade dos fiéis, vencendo a morte e as suas amarras, a morte e os seus mecanismos de tirar a vida, promulgando que quem tem a última palavra é Deus, porque o seu Espírito de amor é Espírito de vida. Nós não podemos entender a presença do Espírito de Deus na vida da igreja de outra forma. Em todos, indiscriminadamente, unindo a igreja pelo amor e movendo-a de dentro para fora das suas quatro paredes amedrontadas do cenáculo para uma vida de testemunho de Jesus Cristo no mundo, dizendo que a vida é que tem a última palavra e não a morte. Eu acredito que mais do que nunca nós necessitamos de um vento impetuoso que nos sacuda, que nos tire de dentro para fora do nosso comodismo ou do nosso medo egoísta, para anunciarmos que Jesus Cristo ressuscitou. Precisamos da presença de um fogo renovador que nos purifique dos nossos temores, que nos lembre que Cristo está sempre conosco na pessoa do Espírito Santo. nos convidando a vivermos juntos, a falarmos, a defendermos, a proclamarmos, a anunciarmos a vitória final de Cristo Jesus sobre a morte. A vitória final de Cristo Jesus sobre tudo aquilo que mata e faz morrer. Porque tudo começou nele e com ele. E há de terminar com tudo e em todos. Porque o Espírito da vida veio sobre nós. Que ele nos mova a pregar o Santo Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cremos que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Cremos que Deus é luz, e que andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros. Cremos que Deus é amor, e que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, e que Deus nos deu vida eterna, e que essa vida está no Filho. Cremos que Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Cremos que somos filhos e filhas de Deus, e que Ele nos deu o Seu Espírito. Cremos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Cremos que o mundo passa e a sua consciência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém.